Liberar o planeta 12. E não, Viver Alfa, livre da colagem no 7, vento no 30 graus, nuno, nós. Livre da colagem, vindo Viver Alfa. November Alpha, decolou Zuno 9, ingresso circuito padrão no 7, reporte para girar base. Ingresso circuito padrão, piso no 7, reporte para girar base, de November Alpha. Para girar base, Índia November Alpha. Índia November Alpha, livre toque arremetido no 7, vento no 30 graus, ano 09. Livre toque arremetido, piscina 7, Índia November Alpha. Europa 083, descend to 2000 feet, heading to 1019, clear the left final passage. de Salvador, boa noite, Voo 973. Qual sua posição da 104? Voo 973, a linha decola, pista no zero, vento no 30 graus, 099. Livre a linha decola, da 10, Voo 973. November Alfa, Tocoia, remeteu aos 23, curva direita, reporte para girar base pela direita, 17. Afirmativo, curva direita, hoje no Number Alfa, reporte para girar base, o Dinamarca. Decolou 24, chame o controle 198, bom voo. 198, voo 973, boa noite. Controle, boa noite, voo 973, passa 1500 na Dael. 16310, confirme, senhor Chané? Não, chamou foi o 973. Passando identificação. Gente, jogou o 973, passando igual a 2 mil pés. Voo no 973, contato radar, chame o código 5545. Suba para o nível voo 360, autorizado direto Leda. 360-5545, direto Leda, agora 973. Ainda prossegue no circuito padrão, ainda na numeral. India November Alpha, Tocoia Meteor 27, curva esquerda, ingressa perna do vento, circuito padrão, reporte para gira base. Informe de antemão que vai prolongar a perna base, ok? Qual é a perna do vento? Afirmativo, o Índia November Alpha, a curva esquerda para a perna do vento, aguardará a prolongar o Índia November Alpha. November Alpha, prolongue perna do vento e aguarde para gira base. Informa Airbus 330, final de meia dúzia de milhas 1-0. Gente, November Alpha, prolongar a perna do vento, está visual para a aeronave. Gol no 973, Santo Recife, 13325 e alterne 1251. 3325, 251, gol 903, boa noite. Boa noite. Good London, runway 10 Europa 083. Azul 5108, boa noite. Líder de desvia, ponte 28 direto Duna, desça para o nível 050. 050, ponte 3 Duna, azul 5108. November Alpha, gire base 17, reporte na final. Girando base 17, reporte na final, November Alpha. Índia November Alpha, visual de 3 milhas, está sentindo aeronave. Índia November Alpha, livre toque arremetido no 7, vento no 30 graus, 09 nós. Livre toque arremetido na pista no 7, o Índia November Alpha. on the ground at 33, call 121, the small one for taxi. 121, the small one, Europa 033, bye bye. Bye. November Alpha, sou VM 235, circuito padrão, reporte para a gira base 17. Circuito padrão, reporte para a gira base da pista 17, November Alpha. Papatango Oscar Golf Sierra, serviço está terminado 563. November Alpha, livre toque emitido no 7, vento 130 graus, 08 nós. Equilíbrio TGL na pista 7, gira November Alpha. Azul 5108, desça para 2000 pés, azul chama 099, autorizada a chamar LS, porta estabilizada. 2000. Bahia November Alpha, Tocoi RM 41, circuito padrão, reporte para Girabase no 7. Gente, reporte para Girabase no 7, November Alpha. Índia November Alpha, prolongue perna do vento, 17, aguardando para girar a base. Reporte na vertical da rotatória. Estimativo, vai prolongar a perna do vento, reporte na vertical da rotatória, Índia November Alpha. Estabilizou? Neste momento passando sobre Duna e quase estabilizando as 5109. Avisou algum campo? As 5108 avisou algum campo? Ah, negativo, tem uma camadinha na nossa frente. Agora sim avisou algum campo, 5108. Chama Torre 1985, compôs. É, confirmando, 1-1-8-2-5. 1-1-8-9-5. Obrigado, uma boa noite. Boa. Tá na 6310 sem parada, agilizando, vento 120 graus, 09 nós, livre decolagem. Decolagem 10, tá na 6310. Salvador, Azul 5108, estabilizado. Azul 5108, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde a pista livre, Azul 5108. Torino de Número Alto, a girar a base. November Alpha, em 30 segundos o senhor gira a base e reporte final no 7. Gente, em 30 segundos vai girar a base de November Alpha. Meridiano November Alpha, na proximidade da rotatória, girando base agora, prolongando a final, já em voo reduzido de volta aeronave na final da 190. Não vai interferir. Azul 5108, livre pouso no zero, vento no 20 graus, no zero nós. Livre pouso, azul 5108. Confirmando, o vento não está variando, né, senhorita? Confirme. É, o vento 120.8 nós. Afirmo, agora 130.8. Grato, 5108. Oxalé 6310, decolou 46, chame o controle 1998, bom voo. 98, bom trabalho, Oxalé 6310. Índia November Alpha, torre de Salvador ciente, aguarde autorização para o toque remetida. Ativa, aguarda, Índia November Alpha. Decolagem, pode manter 350, boa jama. 350, jama, Oxalé 6310. Salvador, boa noite, 6310. 6310, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, ajuste no 019. E voa bom. Grau 099. Gente, livre, toque arremetido, hoje é November Alpha. Azul 5108, salas 48, livre à direita, chame 1211. Direito 211, boa. Boa. CNR-6310, chama o Centro Recife, 2685, bom voo. 2085, bom trabalho, CNR-6310. Oi, aqui é November Alpha. Ilha November Alpha, Tovo RMT-851, perna do vento pela esquerda, padrão, reporte para girar base. Perna padrão pela esquerda, Ilha November Alpha, reporte para girar base. Azul 4298, acena a identificação, desce até o 050, voa ITAP. 070. 050, voa ITAP. 0080, acena a identificação, desce até o 060, chegada bomb, redução 250 nós. Afirmativo 1980, número 3, para aproximação. E apenas confirme o próximo destino. Índia November Alpha, livre toque remetido no 7, vento no 30 graus, 09 nós. Livre, o toque remetido no 7, Índia November Alpha. Vento 3858, livre decolagem no 0, vento no 40 graus, no 2 nós. Velocidade de decolagem no 0, vento 3858. Pego no 096, ponto de espera da 1-0, pronto. Bom no 096, após iniciar a rolagem das boas da Tallinn, mantenha no 0. Após a rolagem do Tallinn, mantenha no 0, bom no 096. Da 3858, decolou 56, chame controle 1998, bom voo. Redução 2109. 2109, 4298. Oxenai 6303, desça 2000 pés, Oxenai 09, autorizado LS-X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado LS-X-Ray, reporte estabilizado, Oxenai 6303. Livre, 6303, boa dona, reporte estabilizado. Já que dona, reporte estabilizado. Salvador, boa noite, na 3258, cruza 2, subir na bomba. Na 3258, contato radar na decolagem, subir, mantenha 370 e a saída da bomba. 370 na bomba, da 3258. Índia Romeu November Alfa, tocou e arremete 857, curva esquerda, circuito padrão, aguarde para girar a base, vai prolongar a perna do vento. Gente, o Rio November Alfa, aguardar para girar a base. Destino, saída e nível, aguarde mais 2 minutos para a decolagem. 9:30, chegou já. Tony, autorizou o Índia November Alfa para manter espera no farol de Itapuã, ao invés de prolongar a perna do vento? Índia November Alfa, afirmativo, mantém espera no farol de Itapuã. Ciente, vai manter espera com o nome e o pés sobre o farol de Itapuã, Índia November Alfa. Ciente. Tá, 3258, contato chequeado. Rio 9810, informe tráfego na sua posição de 10 horas. Luz 2 milhas rumo oeste, está passando 050 e subida até o 370. Um Airbus 320. November Alpha, curva pela esquerda, ok? Se a parte da final 1-0, seu limite é o litoral, ok? Gente, de November Alpha, curva pela esquerda, limite litoral. 2-1-0, nós. 3-0 graus, 1-2, nós. Em vez de colar 1-0, 1-0, novamente. 4219, desça 2000 pés, ajuste no 09, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2, número 19, livre, o X-Ray vai chamar estabilizado. No 096, decolou 00, chame o controle 1998, bom voo. 098. Controle, o TAN 3258 poderia voar pro aqui? Aguarde. Controle, é o gol. 1096, decolado na sede, escuta. 096, sai da mão. Sai da mão. 50, realizando espera na vertical do farol de Itapuã, litoral sul, à direita, mil pés, não vai interferir com sua aproximação. Tem livre pouso no 0, vento no 1, 0 graus, 1-2, nós. Livre pouso 110 com 12, confirma. 1-2-0 com 1-1, nós, Oxané. 1-2-0 com 1-1, livre pouso, Oxané, 63, 1-3. Índia November Alpha, informação de tráfego, Airbus, final de 5 milhas, 1-0. Índia November Alpha. Visual com o tráfego de Número 0. Desce até 4 mil pés, ajuste no 019, reduz a 1-9-0, 9. problema do grande numeral. Gente, 9810 irá manter a proa para o sequenciamento. Rio 9810, autorizado ILS, foi Brodituna, reporte estabilizado. Autorizado ILS, Brodituna, reporte estabilizado, Rio 9810. Azul 4298, chame torre, Nimo no 1, 8, decimal 95. 1895, 4298, obrigado. Confirma a frequência, 1895. Exatamente, 1-1-8-9-5. Torre Salvador, boa noite, Azul 4298. Boa noite, Azul 4298. Informação de tráfego, Charlie 150, mil pés, litoral sul, mantendo espera no setor, não vai interferir com sua aproximação. Ainda bem, escuta o 4298. Poxa, né, 6313, sala 04, libra direito, chame no 211. 6313, Índia November Alpha, informação de tráfego, Embraer 190, final de 5 milhas, 10. Visual para a nave, Índia November Alpha. Quatro, dois, nove, oito, livre pouso, pista no zero, vento no 40 graus, 08 nós. Livre pouso não no zero, 42 na vez. O Rio, consegue uma desfira para o desenho, possível? Afirmativo, porta estabilizado. Próximo externo, Rio 9810. Chame 12118, decimal 95. 4298, nos fala 07, livra direita, 121, decimal 1. Direita 21, azul 4298. 1096, chame Recife, 126, decimal 85, alterne 12545. 2685-2545, Recife, 1095. Confirme trem baixado travado? Afirmativo. Isso é November Alpha na escuta? A sua escuta, November Alpha. Visual com banho 727 na final da 10? Afirmativo, visual com banho 727. Gente, vou fazer circuito não padrão da 17, ingressar a retaguarda do mesmo, aguardando para girar base. Afirmativo, vai seguir a aeronave e aguardando para girar base. No solo 10, livre à direita, 12, no decimal 1. November Alpha, autorizado final da 17. Sim, a ciência autorizada final da 17 apontará o November Alpha. Eu tenho contato visual, estou autorizado o toque remetido na 17, vento de 130 graus, 89. Livre toque remetido na pista 197, o índio 90 graus, confirme o vento, por favor. 140 com 8. Ciente, obrigado. Rádio November Alpha, Socorro Meteor 04, curve à direita, reporte para girar base. Curva direita, reporta para girar base de November Alpha.